Atlântida, Atlântida, Atlântida. Você é brincadeira. Ô, rapaz. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande Rede Atlântida. E conosco, Damiler. A moda está nas ruas. Telefonia imbatível. Big, tudo de melhor para você. 6:05. Fala aí, Cajezinho. Opa, e aí, bom final de tarde. Tudo bem. Nazareno. Nazareno. Era muito bom aquilo, né, cara? Grande Chico Anísio. Tá com pena, leva pra ti. Grande Chico Anísio. Fala aí, Potterzinho. Como é que tá, gente? Tudo beleza? Beleza, tudo certo. Um salve à opção de mercado, né? Ó. Tá salve. Certo, um salve, dois, vários. Né, pra salve, Maurício Amaral. Salve. Tudo bem aí? Tudo bem. Tá tudo bem, passei a tarde com o Maurício Amaral aqui, entretendo e informando a audiência da Atlântida. Maurício Amaral é impressionante, Maurício Amaral, cara. É bom, Maurício Amaral hoje cantou Regina Spector no programa. Canta pra todo mundo ouvir agora. Não, peraí. Vinheta. Maurício. Maurício Pandeiro. Cara, ele não consegue nem chegar na música. Não, parece não um galo cantando. É, rapaz, a estrela móvel deste Pretinho Básico. Não sei. Sou eu que tô anunciando, eu não anunciei. Não te avança. É o homem galpão crioulo no Mês Farroupilha. Neto Fagundes do Que rico mês, né? Que rico mês. Tô morando faz 45 dias ali no acampamento, Farroupilha. Não aguenta mais churrasco, né? Eu já tô aqui, até o café da manhã. Eu tô escovando os dentes com escova de dente e creme dental de carreteiro. Sabor carreteiro. Pra quem não tá ligado, tá rolando o acampamento Farroupilha aqui, aqui em Porto Alegre, no Parque Maurício. Tradicionalíssimo, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. E no domingo, deu pra perceber o facho de fumaça que subia do Parque Maurício. Cara, é que agora tem praça de alimentação ali, né? Então as pessoas estão fazendo é muito legal. Muito legal. A culinária típica gaúcha tá toda lá representada. É churrasco, é carreteira, bebe, deu, né? Tudo, cara. Ontem foi a inauguração oficial do galpão gaúcha da RBS lá no parque, né? Isso. E a gente tava lá com a família, com os Fagundes fazendo a abertura. Leva a família lá. E é o seguinte, assim, ó, é muito legal ver que se estruturou muito. É uma grande cidade. Desculpa, eu falei domingo, foi ontem, na verdade. Eu também tô achando que ontem é domingo. Ontem foi feriado. Eu te entendi, cara. Hoje, pra mim, parece uma segunda-feira. Parece segunda-feira. Mas não é segunda. Mas é dizer o seguinte, que mais uma vez, o galpão da RBS, muito bonito lá. Esmigalhona. Cara, muito bonito mesmo. Dá orgulho, né, Neto? Dá orgulho de estar lá no acampamento. A família RBS, né? É, porque realmente a gente tem que pensar o seguinte, assim, ó. O galpão crioulo, né, o programa Galpão Crioulo. Emociona, né? Tá há 28 anos na televisão brasileira. Sensacional. Através da RBS TV. É verdade. Ou seja, então, a empresa vem apostando na tradição gaúcha, não só na época da tradição, que é essa época de setembro, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar a empresa, né? Não sei se tu gostaria de valorizar comigo. Eu quero junto, Neto, que já mandar um grande abraço, um fraterno abraço. Olha aqui no teu crachá, Grupo RBS. Não sei se tu quer valorizar ou quer ficar largando piadinhas durante o texto. Quero aproveitar o momento já aqui e mandar um abraço pra família que fundou isso tudo, né? A família Sirotsky. É verdade. Uma família irmã dos da Silva. Né, praticamente se criamos juntos. Mantos da Silva. Né? Sim, os da Silva é ele, no caso. Os da Silva. Da Silva Lopes, né? Não tanto dos Lopes, mas da Silva, sim, uma família irmã. Então, um grande beijo pro Ciros, que é assim que a gente Ciros. Ciros. Tá bem, mas, cara. Paulinho, deu, né? Tá bem, esses dias eu vi uma definição no Twitter do que era o acampamento Farroupilha. Era um monte de bagualudo brincando de casinha. Brincando em construir casinha. Não, mas é realmente uma estrutura maravilhosa pra quem, os visitantes também que estão indo lá e tal, né, gente de fora, muito legal, vale a pena conferir. E amanhã quem estará perambulando pelo Parque Farroupilha, pelo acampamento Farroupilha, é a Larissa Riquelme, que tá chegando em Porto Alegre pra autografar Playboy. Imagina o tumulto amanhã. E aí vai ter gravações, até o Patrola vai gravar. Vamos com ela. Vamos espetar a louca lá. E a Larissa aqui vai estar passeando por lá amanhã. Aliás, Atlântida tem uma bandeira, bandeira do Rio Grande do Sul com... Com o Neto, né? Não, tá aqui já de volta, a gente pegou pra hastear lá no acampamento Farroupilha, lá na casa da RBS. Que legal. E enfim, a bandeira é muito bonita. Sábado, muito bonita mesmo. Sábado, 16 horas, tem Galpão Crioulo lá, a gravação do Galpão no Galpão da RBS, o programa Galpão Crioulo. E a gente vai estar mostrando já a bandeira da Atlântida com as cores do Rio Grande. Muito bom, compadre. A população brasileira já é destaque do Clique RBS. A população brasileira é de 191 milhões e 800 mil. 191 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Eram 70, né? Em 1970, 90. Era 90 milhões. Isso. Exatamente. 90 e 70, isso aí. Quer dizer que dos anos 70 pra cá... 100 milhões. 100 milhões de em pessoas. Em 40 anos, 100 milhões de pessoas nasceram no Brasil. Ou seja, muito sexo se faz no Brasil. Né? A gente teve, no mínimo, 100 milhões de relações sexuais. Não, a conclusão do Potter... Mas né? a conclusão é lógica. Não, mas tem aquela que não gerou filho. Pra então tu ver o quanto se faz de sexo no Brasil. Porque então muitos não geraram. Falar, né? Não, mas por que não, cara? É uma questão social. É uma questão social, cara. Então, tu saiu de uma relação sexual, Maurício. Tua mãe e teu pai um dia fizeram amor e tu saiu. A população mais velha continua em ascensão, obviamente. A faixa etária acima de 60 anos já soma 22 milhões de pessoas. Aí, o equivalente a 11% do total. Mas isso Sabe que o Brasil né? vai parar, né? Isso é bom. Uma hora para isso aí, né? Mas isso é bom. Vai ser em 2025, o Brasil vai ter no máximo 225 milhões de pessoas. Os países desenvolvidos já pararam de crescer. Isso é bom. Parou. Isso é um indicativo positivo. É, exatamente. Porque tem muita gente no mundo. É isso aí. As pessoas estão durando mais, né? É. E estão nascendo menos. Porque é problema de previdência, né? Problema de previdência. É, exatamente. Pô. É o rombo da previdência. Do total da população, 51,3% são mulheres e os 48,7% restantes são homens. Numa coisa a gente tinha que perder pra elas, né, cara? Perdemos. Elas são mais. É. Que pena. 48,2% da população se declarou branca. Outros 44,2%. Não, não interessa os que se declararam, eu quero saber os que foram constatados. Não, mas a pessoa se declara. Claro, sim, a pessoa se declara, é verdade. O que tu é? Sou branco. É, claro. Eu sou branco. É. KG. É, eu sou mestiço, eu já. Eu sou branco. Não, vocês são brancos, cara. Aqui no programa todo mundo é branco. Aqui é tudo branco, né? Inclusive tu, Neto. Todo mundo é branco. Que é o mais escurinho é branco. Só te chamo de negro, mas é branco. Pra quem não sabe, o apelido do Neto nas internas é Negrão. É, todo mundo chama de Negrão. Não, tu é preto. É que eu sou mais preto da minha família, eu sou mais moreno mesmo. Moreno. Na rádio Dico, né? É preto, né? Dico. Não sei. Eu não acho que não. Mas enfim. É, ainda outros 44,2% afirmaram ser pardas, 6,9% disseram ter cor preta, já os 0,7% observaram ser amarelas e indígenas. Só 6% falaram que são pretos. É, 6,9%. É, cara, o Brasil tem a maior população de negros do mundo depois da Nigéria e só 6% não, mas é que no mundo não existe mulato, entendeu? É. No mundo ou é negro ou é branco ou é amarelo. Não tem mais nada. É. Índio. É. Índio, branco, amarelo e negro. Essas são as quatro cores do mundo. Aqui no Brasil abre-se a exceção pra se ser pardo. Né? E aí por isso que é, porque é uma mistura, né? É uma mistura. Eu estive na África lá e lá a maioria é negra mesmo. Negra mesmo, que aqui no Brasil não. Aqui exatamente. No Brasil, negro mesmo já é mais raro. É mais raro. Sim. É verdade. Eu acho que eu tô com eles, hein? Sim, sim. Tá bom. Acho, né? Não tenho certeza, mas acho que tô indo com vocês, né? É isso aí. Just e tu sabe que 7% da população da faculdade brasileira, digamos que a gente tem entre negros, né? Vamos pegar o mundo, assim, tá? Como o mundo acha. Ah, é mais a maioria, né? 44% pardo e mais 6%, é isso? Deu aí? 44% pardo mais 6% negro, é isso? Isso aí. Tá, então metade da população brasileira é negra. 7% negro. É, negra, então. É, e no Brasil, apenas 7% da população universitária é negra. Que absurdo isso, né? Certo? E lá na África, 70% da população é negra e 70% da população universitária é negra também. Me chamou a atenção uma foto que bateram minha até, bati com um grupo de interioranos aí que tava vendo o jogo do Inter. Chamou a atenção que atrás estava a torcida toda do Inter, assim. E muita gente branca, cara. Sabe, me chamou a atenção com uma torcida que, é o estádio, que tinha, né, maioria já branca. É porque eu me lembro de ver o Beira-Rio já predominantemente negro. Mas é um fenômeno sócio. É, né? É verdade. Mudou bastante. É a questão caro do sócio tem que ter grana, claro, né? Que vai cada vez mais. Mas o cara ia pra lá e enfrentava uma fila pra pagar o ingresso e uma fila pra entrar, né? Era mais fácil. O futebol hoje é um esporte de elite. No estádio de elite. No estádio, como parecia. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Que tem uma forte. Porque no Rio de Janeiro tu vai enfrentar fila lá pra pegar Maracanã. Flamengo não, mas é que não tem aquela cultura de sócio, né? Sim, então, por isso aí. Isso é novo. Uma baleia franca encalhou em Itapirubá, Laguna, no sul de Santa Catarina. O animal tem cerca de 10 metros de comprimento. A polícia descobriu o exemplar na manhã de ontem. A operação de resgate da baleia foi suspensa hoje por conta do mar agitado. Depois de mais de 24 horas de encalhe, o animal está com a saúde cada vez mais debilitada e já apresenta frequência respiratória lenta. Vai morrer, né? Mais uma que quis morrer, né? A gente já elucidamos o caso. As baleias querem encalhar e morrer. Elas encalham porque a natureza delas chama pra morte. Exato. Será? Não, é que depende da região geográfica, né? Os caras estavam falando lá. Depende da região geográfica. Às vezes ela quer encalhar, às vezes ela se perdeu geograficamente. Mas aqui no caso ela quis. Mas não tem aquele papo que elas precisam ficar cada vez mais na beira, porque por uma série de problemas ambientais. 50 pelinhos aí na caixinha. Vocês acompanharam aquele negócio da morte dos cachalotes, aquela baleia, que o senhor lá, considerado o cara que mais matou baleias, ele leva a família dele. E aí o neto dele, que ele tava todo orgulhoso pra mostrar, todo o avô gosta de mostrar suas jornadas, suas peripécias de juventude, e ele vai mostrar pro gurizinho o documentário ao vivo, né? E aí o gurizinho olha pra ele e diz assim: mas vô, o senhor matou a cachalote? E ele disse: sim, matei. Ficou orgulhoso, né? Aquela ali era uma tarefa na época, assim, com arpão, com coisa, né? E aí ele diz: mas por que, vô? Ah, porque a gente extraía o azeite, aí começou a explicar tecnicamente. Sim, mas matou um bichinho, ele tava ali sem fazer nada. E aí ele começa a indagar no documentário o avô, e dizendo: avô, que barbaridade, eu tô muito triste contigo. O gurizinho diz pro avô assim, e o avô: não, mas era uma tradição e tal. E era um documentário, ele recebendo medalhas, né, o avô, e o netinho tomou conta, cara, pegou o microfone e fez um discurso contra o avô. Mas assim, naquela simplicidade, aquela ingenuidade da criança. Mas pobrezinho do bichinho, vô. O senhor matando o bichinho. O vô todo orgulhoso. É, o avô exterminou com 300 cachalotes. O vovô não tinha cachalote por perto dele, que ele não destruísse. Queria registrar aqui a chegada do meu querido amigo e colega Everton Cunha, atrasado por conta dos desvios em Porto Alegre e também, obviamente, já pelo jogo do Grêmio, que é bem aqui no pé do morro, o Estádio Olímpico, né? E eu tenho uma impressão além dessa. O que não vai te isentar, obviamente, de casar 50 na caixinha, né? O primeiro a casar 50. Não, né? Segundo, o Feta já pagou 100 pelo do ouvinte. Já paguei 100 pelo do ouvinte lá. E acho que tem relação com o Pretinho da UAM, porque no trânsito as pessoas todas apontavam e diziam: olá, ó, o Pi, é o cara que disse, é uma hora que apertava o botão. Agora ele tem 1 milhão no bolso, entendeu? Vamos mesmo fazer ele tirar 50 hoje, hein? Começar todo mundo me fechar. Todo mundo me fechar. Aí ia passar o cara só pra me atrasar. Foi isso que aconteceu, velho. A Infraero decidiu reativar o antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre para ampliar a capacidade de voos. O aumento no fluxo de passageiros no Terminal 1 fez a direção antecipar a remodelação do Terminal 2, que estava prevista apenas para 2012. Atualmente, são 21 posições de embarque e com a reativação serão mais 7 pontos e cerca de 1 milhão de passageiros por ano que vão acabar com o marasmo onde se encontra nosso Silvio querido Luiz. Silvio Luiz. Vai finalmente vender bem, hein, Silvio? Alô, Silvio! Está valendo, alô, Alexandre Fetter, quando eram jogados retornos no aeroporto Salgado Filho. Boa notícia aí, Silvio! 18 mil, Maurício Amaral! Vai ter movimento pra tuas empadinhas aí, Silvio! Realmente vou conseguir vender o centro da empadinha. Qual foi a última empada que o senhor vendeu, seu Silvio? A encomenda da patroa nega véia fez, se não me engano, em 2002, a última. Barbaridade. A entrega não foi feita. Estamos golzinho, aguardando vai, a chegada. Golzinho do Careca no Nápoles, vai. Gol do Careca. Vai lá, isso, rápido. Gostei do pedido, anos 80, me recordo, lá estava eu em 1984. Não é mais? Quando, o que é mais? Você tá meio perdido, 89. Eu 90. Nunca fiquei vai, perdido. Vai. Olha o Maradona, toca isso, Maradona. Olha no lance aí, meu amigo. Levanta a cabeça, roda do Careca que está entrando enfiado. Alemão. Na frente, alemão. Ih, abre na ponta. Isso, Bruno Conte. Agora, olha o lance. Júlio Conte. Botou na área, olha o Careca. Meteu de cabeça, entrou. Mais um gol do Napoli, meu povo. Quando eram jogados redondos, 32 minutos do segundo tempo, Careca, homem da camisa número 9. Agora é aquilo que eu sempre digo, pelas barbas do profeta, é só fechar essa fechada de uva. Pra quem não sabe, o Silvio Luiz mora no antigo Salgado Filho, desde que veio morar em Porto Alegre, né, Silvio? E não tem nevoeiro, no velho não tem nevoeiro. Esperei a chegada do Inter, campeão da Libertadores, e nada, meu nego. Estão vindo ainda. Que foi longe. Estão em Minas hoje. Eu queria entrevistar a rapaziada Figueroa, Vacaria, Lula, Valdomiro, Dario. Bem, Cláudio, Figueroa, Marinho, Vacaria, Caçapava, Falcão, Paulo César, Valdomiro, Dario e Lula. É um prazer muito grande estar conversando contigo de novo. Só pra te informar. Grande abraço, é um prazer. A esquizofrenia do Pretinho Básico. Obrigado, Silvio Luiz. Elevado da Seta em Florianópolis deve ser liberado ao tráfego até 15 de dezembro. A obra deve diminuir os congestionamentos para os motoristas que se deslocam entre o centro da cidade e o sul da ilha. Que bom, né? Tá bem? Esses eram os destaques comentados do Clique RBS. Fala, Potter. Eu estava no futebol aí, né? Frases verdadeiras do futebol brasileiro. Quem mandou pra gente foi o Gabriel Girardon e ele tirou isso aqui do Twitter, Gabriel. Do Kibiloco. Ele não botou aqui no Twitter, mas é do Twitter do Kibiloco. Olha só que é bom citar sempre, que o Kibiloco sempre reclama que a gente não cita ele, né? Ah, então a gente vai citar o Kibiloco. Grande abraço, Kibiloco. Quando o ganso se recusa a sair de campo, é personalidade. Se o Louco Abreu faz o mesmo, é indisciplina. Ah, o Arthur deu pra ti isso aí? Hã? O Arthur que deu pra ti isso aí? Foi o Gabriel. Grande abraço, Arthur. Nosso estagiário não mandou pra ti isso aí? Talvez, não sei. Acho não, tá, só desculpa. Quando o Neymar é provocado, é violência. Quando ele provoca, é malandragem. Quando o Rogério Ceni falha, é fatalidade. Se o Renan do Inter falha, é frango. Frango. Se o Val Baiano está gordo, ele é gordo. O Ronaldo tá fora de forma. É isso aí. Quando o jogador do sul do país dá carrinho, é falta. Quando o jogador do sudeste dá carrinho, é raçudo. É raça. Né? Se o Dunga xinga, é mal educado. Se o Filipão xinga, é uma figuraça. É bem isso aí. Quando o Leão é expulso, dá porrada. Quando o Richarlison é expulso, dá piti. Quando o Kaká dá dinheiro pra bandido, é cristão. Se o Adriano dá dinheiro pra bandido, é traficante. Puta, essa boa, aí boa, é punk. Boa, essa, hein? Se o Neymar... Bom, dedo na ferida. Se o Neymar faz a sobrancelha, é vaidoso. Se o Richarlison faz aplique, é viado. Aliás, tá jogando muita bola vale de novo. Até de novo, mesmo, né? Vale até o mesmo. Vale até a sobrancelha. Voltou a jogar bola esse... Parabéns, bicharoca. E ele é muito seguido no Twitter, né? E aí as pessoas vão na onda dele e vão criando. Aí cria uma grande cadeia de piada. Aí vão se descobrindo a piada, assim, isso é importante. Mas eu vi uma entrevista do Richarlison esse final de semana. É impressionante que ele é muito único na maneira de falar, muito no meio futebolístico, né? Ele é único. Ele é muito delicado, né? O jeito muito único. Não é o padrão do jogador de futebol. É muito único! Sim, eu fico imaginando ele dentro de campo. Mas não é gay o jeito que ele fala. Não, cara, mas isso não interessa. Mas é apressadinho, né? Ele é apressadinho pra falar aí. O jeito dele falar é gay, sim. Mas não interessa isso, cara. Não interessa que ele seja gay e que seja jogador de futebol. Não serve pra quê? Não falar uma frase forte, me serve no meio campo do meu time e na minha casa. Interessa, cara. Tô pensando em pagar as contas. Aqui, ó, tem radialista gay. Ah, não. Tem jornalista gay. Não. Santos. Tem jogador de futebol gay, tem médico gay, tem advogado gay, tem tudo em tudo, cara. E mais do que isso, tem bissexuais nessa, em todas essas posições. Tem Galdeiro gay. Tem Galdeiro gay, cara. Para aí, querido. Só porque. Deixa o cara ser gay e exercer a profissão dele, ser feliz. Não tem Galdeiro gay, tem alguns com gosto exótico. Tá, mas tem mais profissões, não pode ter gay, né, cara? Qual profissão não pode ser gay? Proctologista. Vai, Pi. Boca, porra. Ah, já pensou? Dá aquela olhadinha. Um grande abraço. Oi. Frases gays. Quando ele fala vai, Pi, é pra te salvar o programa, não é pra te continuar. Gays, vai. É que eu fico pensando na van nesse momento, onde não está a mãe ou o pai junto, e o tio da van é que tem que responder a pergunta. O tio da van é gay, dirigindo. E o tio da van tem que responder por quê? O tio da van é gay. O tio gay da van. Não tem tio de van gay. Não tem tio de van gay. Isso, garoto. Não tem tio de van gay. Olha pra frente, querido. Vai. Já que estão falando em gays, em futebol, em frases, frases gays no futebol. Aê, vamos lá, vamos ver. O Daniel Pacheco de Florianópolis. E já aproveitou aqui pra mandar um fiada. Fiada! Pro Avaí, pro Flamengo, que tá fogo. Abraço a todos aí. Não, ou o cara torce pro Avaí ou pro Flamengo. Ele não tá torcendo, não, cara. Não. Dá pra... Em Santa Catarina, tu torce pro Deixa fluir o programa, deixa fluir. Isso. Desculpa. Vai na fluidez do movimento, gays, não futebol. Abre aqui pra mim. Abre, por favor. Bate! Não, pera aí um pouquinho. A frase é gay. No momento em que a frase é dita, a entonação não é outra e não é essa. É futebol, então. Abre aqui pra mim! Bate! Faz macho. Tá. Faz um esforço, porque tu consegue. Rasga daí, porra! Concentra. Faz uma voz mais grossa, cara. Tá quase. Entra no meio aqui com ele que eu fico com a sobra. Zagueiro. Segura a bola lá atrás. Toca aqui pra mim. Pô, não abre as pernas pro cara. Clássico, né, cara? Pô, que saudade de jogar bola, cara. Obrigado, Petra. Pega o negão lá, ó. Ai, pega o negão, enfia. Ah, essa aqui é boa. Vamos, ligeiro, toca na frente e põe no segundo pau aqui. Aqui no primeiro pau é sempre tua. Tem que ficar aqui perto de mim, aí eu posso tocar pra ti. Aqui, ó, se abrir, tu bate. Deixa que eu bato, pô. Vai, senta o sarrafo nisso aí. Toca na ponta ali, toca na pontinha ali. Isso, e abre. Toca na ponta. Entra. Toca na ponta e abre. Entra de cabeça, vamos. Entra de cabeça. Aqui, ó, cuidado ali, ó. Tem a cabeçada forte aquele ali, ó. Valeu, meu caro Daniel Pacheco de Florianópolis. Agora chega. Muito bom, muito bom. Vamos elevar o nível do programa. Vamos elevar o nível do programa. Hoje tem bailinho no Zelig. Elevando. A partir das 21h30, Couto DJ nas picapes. Que horas? 21h30 no Zelig. Mas de novo não vai dar, mano. Tô de azar. Aí um homem tá no tribunal com os nervos à flor da pele. Ele vai ser julgado por assalto à mão armada. Bem. Após uma longa reunião, o júri volta com o veredito. O juiz limpa a garganta e anuncia. Eu o declaro inocente. Aí o réu se levanta. Que maravilha! Isso significa que eu posso ficar com dinheiro? Piadapu! Pro Avaí e pro Flamengo. De novo, cara. Quem mandou foi Daniel. Daniel Pacheco. É o mesmo. Recorde, hein? O cara é bom. Acho que sobrou da impressão. Será? Opa. Então já não manda mais nada pro Daniel aqui. Não. Ou é Avaí ou é Flamengo. É um dos dois. Vai, olha, Potterzinho. Eu passo pro Neto, que eu já li aquele. Tá bem, querido. É? Obrigado. Do Neto aqui, eu tava lendo a piada aqui. Vai, Netinho. Boa. Vai, compadre. O Nego Velho, ao levantar-se naquele dia... Em primeiro lugar, Nego Velho levantar-se não é... Não é com o Nego Velho, né? O Nego Velho se levanta. Naquele dia, ele vai direto no espelho. Mexe na cara, dá uma olhada pra si mesmo no espelho e diz... Não tá nada mal, hein, querido? Pra quem faz hoje 85 anos. Ah, galera. Vai examinando com as mãos o próprio corpo, junto ao peito, ele diz... Belo peito, né, querido? Nada mal pra quem faz 85 anos, né, querido? Desceu mais um pouco, parou na barriga e disse... Que barriguinha em forma, uma beleza pra quem tá com 85 anos, hein, querido? Desceu mais um pouquinho... Olhou pra baixo e disse: e tu, filha da mãe, se não tivesse morrido também ia fazer 85 anos. Coisas que mortadela. O Fiuk tem e você não tem. Vai voltar pra lá agora? Deixa isso, deixa aí. Tá bem louquinho. Coisas hoje. Que o Fiuk tá bem tem. Tu tá bem louquinho, você... né, Potter? Produção Luciano Potter. Amanhã eu tenho um encontro com uma garota. Tu tá bem louquinho, cara. Potter básico. Have a date. Uma irmã boa que sai na Playboy de vez em quando. O Fiuk tem e você não tem. Camisetas gola V com todas as cores do arco-íris. Ainda bem que eu não tenho, cara. Um secador de cabelos da Philips na cor lilás. Ainda bem que eu não tenho. Um corpo esquelético de dar inveja em várias modelos. Não, o tem. É. O Fiuk tem uma cueca do Superman. Alguém tem aqui? Meu Deus, não. Eu li. Não, cara. Aquela que dá eu tenho uma cueca da Nike, cara. O Fiuk tem um pai famoso pegador. Você não tem. Eu tenho, cara. Um relógio exclusivo nas cores da Mulher Maravilha. Ele tem, vocês não têm. Ah, para! E principalmente, ele tem uma Hilux e você não tem uma Hilux. Quem manda foi o Analfa 95. O Analfa 95. Parabéns, Analfa 95. Manda um fiado a pupo pro Flamengo e pro Havaí. Isso. É, Flamengo e pro Havaí. Fala aí, gurizada do PB. Sou de Rio Grande e mando uma charadinha para vocês. Charade. Charadinha. Nós vamos ter que matar aqui porque ele não mandou a resposta. Tá? Ah, que legal. É, beleza. O legal é que imprime e nos dá sem a resposta. E ele não manda um abraço pro Havaí, pro Flamengo? Não manda, cara, não manda. Não, peraí. Abração. Não, fiado. Não mandou. Bom, vocês têm R$100 para comprar 100 aves. Ai, ai, ai. Sendo que cada galinha custa R$5. Cada pato custa R$3. E cada pinto custa 50 centavos. Meu 200 Deus. Pintos, 20 galinhas e a outra não sei fazer. Tem que comprar pelo menos uma ave de cada. 33,33. Tá bem? Quantas aves de cada vocês vão comprar pra gastar R$100 comprando 100 aves? Exatamente a mesma coisa? Ah, tem que comprar 100 aves. 100 aves com uma 100 ave. Reais, dado que... Uma galinha custa 5. A galinha custa 5, o pato custa 3 e o pinto custa 50 centavos. Olha assim, me dá umas 10 galinhas. Pera aí um pouquinho, vamos ter que calcular. É, tem que calcular. 10 galinhas dá 50 pila. Tem que calcular. Tá. 10 galinhas, 50 pila. Tá, me dá. O pato é quanto? 3. O pato é 3 pila, vou te conseguir na promoção. Por 30, dá... vê 30. Em clube do assinante? 10 pato. 10 pato, 30. 10 pato, R$30. Dá 80. Mais 20 pinto. Mais 40 pinto. É, mais 40 pinto. 40 pinto, é isso aí. Fechou. Não, ridículo. Não, aí dá 110 aves. Tu tem que fechar em 100 aves. Ah, mas não é em 100 reais. Dá 100 pila pro cara e manda ele não, se virar. Não, com 100 reais tu tem que comprar 100 aves. Ah, 50 galinha, 30 pinto, 80. 20 pato não dá, né? 20 vezes 30. Não. É. Não dá. Bom, diminuir as galinhas. É, diminuir a galinha. Me dá quanto que é a galinha? Faz os patos redondos. 5 pila a galinha. Faz os patos redondos. Quantos patos são? É, tem que ter pato esse, redondo. O pato tem que ser número redondo. Redondo, os outros pato. É que vão fechar então, 10 patos. Não, e dá pra diminuir, isso, aumenta pra 15 pato. É o pato. Quanto é o pato? Quanto é o pato? O pato que joga três pato? Pila. O pato é 3 pila. 3 pila o pato. 20 pato, 20 pato. 60 pila. 20 pato, 60. 20 pato, 60 pila. É galinha, 5 pila, pato, 3 pila, pinto, 50 centavos. Toma. Manda aí. Mas tem que ser 100 aves. Então não matou nada. Tá, não matou sim. Quantos então tem que aumentar o número de pinto. Cara, essa galinha. Pera aí, eu tô com essa galinha. Cara, esse lance. Tem que comprar muito. Tá, uma galinha menos, então. Tá, tem que ser 10 patos pra dar 30, tá? Tá. 99 10 patos pra dar 30. Isso. Por que, que não pode ser 12 patos pra dar 36? Aí complica a minha vida. É, mas aí dá 27, meu. Dizer, 30. Né? Aí eu vou querer comprar... Ah. Quanto é que tá o pinto? O pinto tá 3 pila. Não tem uma sacanagem. Não, 50 centavos. O pinto tá 50 centavos. Ah, é 50 centavos. Tá barato o pinto. Tá barato sacanagem aí na formação. Me dá... Não, agora vai numa hora. Vai na galinha. 80 pinto. 80 pinto? O Castelhano dormiu. Pila. 40 pila. Tá. A gente já gastou quanto aí? 90 aves e R$70. Tá, falta R$30 ainda. Falta 30. Falta. Cara, por que, que o cara não mandou o resultado, cara? Não dá? Não dá. Tá, como que não dá, cara? Tem que ser 100 aves aqui, com R$100, cara. Tá, eu sei, mas por que que não dá? Porque aí sobra 10 aves e. Faltam 10 aves. R$30. R$30. E a galinha custa 5 pila. Se quiserem poder pegar o meu pinto. Que isso, meu? Bota dois pinto a R$1, né? Dois pinto a R$1. A gente precisa muito pinto, né? Tem dois galinhas da minha prima também. Menos pinto, acabou, melhor. Meu. Não dá. O cara tem que mandar a resposta. Lá no Google aí, cara. Ele disse aqui que tem duas combinações como resposta. Tu leu isso? É, mano, não interessa. Não tô conseguindo nenhuma. Como é o nome dele aí, Everton? O Pablo de Mello. Ô, Pablo, manda agora aí a resposta, meu. Ô, Pablo, pô. Saco. Manda aí, pretinhobásico@atlantida.com.br. Pablo de Mello Siqueira. de Rio Grande. Trabalha no porto lá. Quanto é que é o pinto mesmo? O pinto, 50 centavos. O pinto é, 50 centavos. É no máximo não, teu, 4 centímetros. O teu a gente tá fazendo por 40 centavos. Mas tá um tão limpinho. Que dureza. Vamos fazer os classificados aí então, enquanto vem a resposta. Ah, entendi. Aqui é pinto. Entendi. Malandrão. Vamos nós aqui. Olá, pretinhos. Me chamo Rossana. Como uma deusa. Você me bateu. Guarda costas, agora costas. Não. Titanic. Mas é Rossana, cara. Agora Harry. Potter, às vezes ele quer não. comandar, né? É, não, Potter, para um pouco, cara. O cara tá muito ansioso, cara. Ele tem um encontro amanhã. Ah, tá muito ansioso, cara. Olá, pretinhos, me chamo Rossana, estou botando à venda um terneiro macho. Quanto que é o terneiro? Inteiro, não castrado, da raça Jersey. Ótima linhagem, 5 meses de idade. É da raça Jersey PO, que é puro de origem. E possui pais registrados na Associação de Criadores de Gado Jersey. Ou Jersey. Coisa grande isso. É New gringo, Jersey. É gringo, 500, é gringo. R$500 o valor do terneiro macho. O pinto é 50 centavos. Mas peraí, cara. Não tem nada a ver com a Quantos outra. Pinto cabe dentro do terneiro? Contatos para o e-mail terneiro, quer sair com o terneiro.jersey@yahoo.com.br. Eu tô saindo com uma égua quarto de milha, @hotmail.com. É cabelinho no sol. Então tá, quer comprar o terneirinho aí, bichinho de estimação pro seu filho, pra sua filha, né? Não pode ser. Criar em apartamento. Contratou um terneiro também pra arrumar os encanamentos, não deu certo, né? Eu tô criando dois lá na sala de casa. O terneiro mecânico, aquele que foi lá, o terneiro mecânico, tem de tudo, querido. É um monte de... Fala o meu tapete é persa. Tem mais um aqui, ó. Mais um anúncio aqui, ó. Bom dia, Pi. O cara mandou pra ti aqui. Opa. Bom dia, Pi. Anúncio, ou melhor, anuncio para classificados no pretinho um kimono Atama cru de jiu-jitsu A5 com 1 mês apenas de uso zero. Ou melhor, um mês apenas de uso, portanto está zero. Interessados ou pelo e-mail. É, marcio.nickel com CKEL nickel@hotmail.com. Grande abraço e prazer. Legal. Prazer. Deve ser da Flavinha esse kimono aí, porque ela se quebrou no jiu-jitsu, a Flavinha. Não é dela. E aí os caras ficam treinando de kimono, depois tem que lutar na luta livre de calçãozinho de cueca, né? Bah, falando nisso, lembrei uma outra entrevista que vi no final de semana, lembrei de ti, Fetter. Tu gosta das lutas livres e tal, sim, né? Pena que eu esqueci o nome do cara, mas tava entrevistando ele. Rapaz, o cara enlouquecido, dando entrevista na casa dele, lutador. Assim, no pátio e tal. É. E ele, enfim, eu tô melhor agora, enfim e tal. E eu olhei, mas parei um pouquinho, cara, o que que tá acontecendo? 3 da tarde, mais ou menos, sim. A entrevista, assim. Sim, mas é o horário da loucura. E eu pensei, mas o que que tá acontecendo? Esse cara tá bêbado, alguma coisa. E aí passou uma cena depois de uma luta em que ele faz um agradecimento. E aí ele discursando com o microfone. E eu, enfim, eu quero dizer também que é possível largar as drogas. E que quem acredita consegue, porque faz 9 anos que eu larguei. Que sequela. Triste, na verdade. Ficou, né? Tipo, porã, né? Agora tem umas coisas ainda. Para isso. Faturar? Vamos faturar. Vamos lá, Maurício. Vamos lá. Temos o Almir aí, eu sou mais faturar. O teu, hein? Manda aí, Maurício. A promoção Eu Quero Beber na Minha Casa tá de volta. Olê! A data de participação foi prorrogada para até o dia 20 de setembro. Para participar, o ouvinte manda uma mensagem SMS pro número 49207, bota a palavra PB e completa a frase: eu quero o pretinho na minha casa, por quê? Por quê? A frase mais criativa vai ter o programa Pretinho Básico, transmitido ao vivo, direto da sua casa. A divulgação do ganhador vai ser dia 23 de setembro. Estaremos fazendo o programa na casa do ouvinte ali pelo dia 27, 26, 25. É o último sábado de setembro. Isso, no próximo sábado, se 22 de setembro 25 de setembro. É a nossa balada do Pretinho em Lajeado. O custo do SMS é 31 centavos mais impostos. Patrocínio Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Consulte o regulamento no site atlântida.com.br. Promoção Eu Quero PB na Minha Casa é mais uma da Atlântida. Muito bem. Ô, cara, rapidamente sobre a questão da caixa com o botão vermelho que a gente deixou no programa de hoje. Recebemos vários retornos. Pra quem não tá ligado, é um filme que o Maurício Amaral viu ontem à noite, chamado A Caixa, onde a situação é a seguinte: alguém te oferece uma caixa preta com um botão vermelho, te dizendo que se tu apertares o botão, tu ganha $1 milhão, mas ao mesmo tempo, em algum lugar remoto do planeta, morre alguém desconhecido teu, né? Alguém que tu não conhece. É algum lugar do planeta que ele não conhece. Aí a maioria esmagadora das respostas que recebemos hoje à tarde. Aperta o botão. Palmas para Tamo quem junto. Aperta! Tamo junto, galera. Bando de assassino, é nóis. Não fala bobagem. É nós mesmo. É isso aí, tem que apertar. A maioria é esmagadora. É por isso que o mundo é o que é. Não é. E depois eu dou explicações na próxima meia hora. Vai ver o filme. Pois é isto que embaralha a nossa cabeça, mas depois eu te dou explicações. Isso aqui é o último filme que ele viu, foi Tubarão de 74, o primeiro do Spielberg. Tu tá sendo levado pelo filme. Eu tô sendo levado pelo meu coração, Mas não tem problema, não vimos o filme. Eu também não vi o filme e não apertaria o botão. Exato. Eu tô sendo levado. Pra mim é muito óbvio, cara. Primeiro fresco lá. Que decepção, me devolve as carteirinhas aqui. Pra querer alguém que eu não conheço. E tu, Neto, tu apertaria o botão ou não? Eu não, cara, de jeito nenhum. Para, Neto. Eu não apertaria. Nós dissemos aqui hoje que tu não apertaria. Primeiro o Everton me aparece de fresco lá no blog do Pretinho. Agora aperta o botão. Pelo amor de Deus. Mas é que tem várias coisas, né? A grande questão do apertar ou não o botão, a grande questão do filme não é essa, cara. Mas a questão não é o filme, a questão é a interpretação de cada um. Tá, mas é a interpretação de cada um. Segundo. O que nos faz refletir o filme é a questão do tempo, porque o tempo é que vai fazer tomar decisões. Segundo, a vida é feita de escolhas. Terceiro, cada escolha tem sempre alguém beneficiado e alguém prejudicado, em qualquer que seja a situação. Mas não é por causa de $1 milhão, Everton. Só um pouquinho. Quarto, a questão do $1 milhão é um valor porque precisava ser estipulado. Podia ser 500 pila, podia ser 10 milhões de dólares. Não, mas por 500 pila eu não aperto. Mas é aí que eu quero chegar. Todo mundo tem um preço. Terceiro, a questão é uma caixa, um botão, e ponto final, a vida segue. Segundo, e baseado nisso, tu não tem consequência diante de tudo que tu tem. Terceiro, a atitude que tu vai tomar... Não sabe o que vai acontecer depois, cara. Tá dito ali que a escolha... Tá dito onde? Tá dito que a escolha é apertar o botão e ganhar dinheiro e matar alguém ou não. Então, segundo, matar alguém que tu não conhece. Segundo, tu não tá na tua consciência... Tu não tá diretamente matando, tu não sabe quem é, tu não tá apontando, tu não viu quem é. Sim, então tu sabe que tu a mata, tua né? culpa, só quem vai levar é tu mesmo. Tu não mesmo sabe se sabe ou não, cara. Levar. É que o Maurício ele analisa. Calma, olha aqui, ó. No filme as pessoas são grandes. Não existe uma segunda caixa. Porque não é dito no filme. Uma frase, tá? Não existe uma segunda. Só um pouquinho. Não existe uma segunda caixa, porque não é dito no filme. É apenas uma caixa. Então não dá pra usar a chantagem emocional se fosse tu, porque o caso ali é a caixa é tua e tu tem o direito da escolha. Terceiro, o que talvez tu faça com o dinheiro que tu vai receber? Quinto já? Ih, eu vou até o 50º. Tu falou em dinheiro, né? Mas você tá defendendo o teu ponto de vista. Não. Para aí, eu vou chegar ali no ponto de vista. Para aí bem rapidinho. Eu vou encurtar. Talvez o que tu faça com o dinheiro que tu vai receber seja muito mais do que o outro que morreu, que tu não sabe quem é, porque é um sorteio aleatório. Não é o dinheiro. Pra não alongar demais, a verdade é que tá sendo feito um julgamento do apertar o botão que é equivocado. Julgando como se fosse mau caráter ou bom caráter quem aperta ou não. Não é isso que se trata. A vida de alguém pra te benefício próprio. Não, todos os dias tu aperta um botão, cara. Não. Todos os dias cada pessoa aperta um botão. Que maluco. Sim, senhor, nós matamos gente todos os dias, cara. Cara, não brinca com isso. Eu não mato, mas eu tento. Não. Aqui, ó, vou te dizer uma coisa sobre dinheiro. Eu preciso falar isso que é importante, cara. É importante o que eu tô dizendo. Segura a tua aí. Porque o matar, que tá sendo dito na caixa, é enterrar, acabar com a vida. Só que nós matamos no sentido de fazer pessoas sofrerem todos os dias. A cada instante nós apertamos um botão. Quando a gente demite alguém, a gente aperta o botão. Quando a gente briga com alguém, a gente aperta o botão. Quando a gente castiga e faz sofrer, aperta um botão. Isso tudo de graça. Porque muitas vezes não tem dinheiro que retorne tudo isso. Pensa numa reação em cadeia. Só isso que eu te digo. Mas é o que eu tô dizendo, não tem reação em cadeia. O cara vai sair da tua casa com a caixa e vai oferecer pra outra. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Abraço, Jonathan. É isso que eu tô dizendo. Isso não existe no filme. O filme está propondo que há um a pergunta foi filme, então cara. Não, mas então tu tem que tirar, tu tem que mudar a pergunta para mim. O Maurício já contou o filme, mas é que no filme com certeza quem morre, entendeu? Tá ligado de alguma forma a quem apertou o botão. Tem certeza que é isso que vai acontecer. Tá, mas óbvio, não, cara do Maurício ali, ó. Tô esperando. Obrigado. Esquecendo essa questão, acontece o seguinte, a pergunta foi feita nua e crua. Existe uma caixa e um botão que se tu aperta tu ganha 1 milhão de dólares e alguém morre ou nada acontece. Então acho que o mundo acaba ali. Não diz outra caixa. Mas seja inteligente, Everton. Eu não sei quem é. Por que alguém vai bater na tua porta e vai dizer, ó, vou te fazer a melhor proposta do mundo e só pra ti? Mas o que eu vou fazer com a melhor proposta, eu confio em mim e eu tô pressupondo e dou o direito de que se a caixa caísse em outro, que esse também fizesse o mesmo, que inclusive que se o morto fosse eu seria, claro. E por isso eu dou o direito a outra pessoa escolher. Tá louco. Acreditando que ela faça o melhor. Claro, é dinheiro? Quer ver uma outra coisa? No início do programa vocês falaram que existe um excesso de pessoas no mundo. Há uma contradição. Mais outra coisa. Mas eu não tenho que ser o julgador que vai tirar. Mais outra coisa, é uma questão de... excesso de gente no mundo. É uma questão de... Eu tenho certeza que se apertar morre. Vou dizer uma frase. Sabe por que tu não mata ninguém? Porque tu é punido. Porque tu é punido. São regras que detêm a sociedade necessárias para convívio. Tu quer liberar a matança? Não, cara. Eu tô dizendo que se não houvessem regras e leis, tu mataria. Não, Pi! Em nome da sobrevivência, mas é lógico, o instinto do ser humano mata pra sobreviver. Mata. A lei te segura. Aí vem a consciência. O instinto mata, Fê. O instinto mata. O que não mata é a consciência, que nós despertamos e cada vez mais desenvolvemos. Que pra existir convívio... Tu apertaria o botão pra ganhar 1 milhão de dólares. Tu apertaria o botão pra ganhar dinheiro. Olha aqui, ó. Um milhão. Sim, ele já respondeu sim. Cara, sim. Eu disse sim. Aleatório, 1 milhão, 500 mil, quando o Potter disse. Cara, vou te dizer uma frase, então, que tava ali pro Feta Lima, vou te dizer. Diga. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Não, mas o sono é teu. Aí que eu ia chegar, ó. Olha só. Mas tu sabe que tu matou alguém, cara. A grande mas discussão... Mas tu vai dormir sabendo que tu matou alguém? Tu pegou... Desculpa, compadre. Desculpa, é que a gente já tá se prolongando muito aqui mesmo. Assim, ó, tu pegou lá teu 1 milhão, tá? Comprou a tua casa nova, comprou o teu tênis novo, comprou o teu relógio novo, o teu carro novo, teu... tudo novo, deitou pra dormir e diz, puta cara, como eu sou um cara feliz com essa grana toda, pude construir uma casa, pude fazer isso e tal, aí tu fechou o olho e pensou, puta, mas um neguinho morreu pra eu ter tudo isso. Mas eu não vou usar esse 1 milhão pra mim, cara. Mas essa é a grande diferença. Eu tô querendo ganhar 1 milhão pra fazer alguma coisa pra que nem você sabe. Tá tendo um julgamento. Mas aí é uma questão muito subjetiva. Não, vocês estão. Vocês estão com pensamento de desenho infantil, bem e o mal. O bem e o mal reside dentro de cada um e nós temos escolhas. Quando a gente escolhe, tu ia pegar um milhão pra fazer uma obra assistencial, Não sabia. Mas mesmo assim, não justifica também. Vocês os dois tocaram num assunto que eu acho que é o mais importante de tudo. Se o cara consegue dormir tranquilo fazendo isso, ele tem um talento pra fazer isso. É que nem o cara que a vida inteira passa discutindo. Será que foi bom eu me guardar e ser honesto a minha vida inteira? Ou o meu amigo ali, que foi meu parceiro, que virou ladrão, roubou a vida inteira, tem a mesma idade que eu, não aconteceu nada com ele, só que ele vai lá e dorme, tranquilo. Ele tem talento pra isso, cara. Eu não tenho esse talento. Eu reconheço que eu não tenho pra desviar, pra dormir tranquilo e fazer o mal. Daqui a pouco tu não sabe se tem neto. Por enquanto eu não tenho. Mesmo não concordando. E o que eu tô dizendo é que nós não podemos julgar através... Porque isso é um exercício de pensamento. Isso não é uma ação, cara. Esse cuidado nós temos que ter. Tu tá esquecendo a coisa fundamental na jogada, que é a reação em cadeia, cara. Tudo bem, mas todo mundo vai apertar o botão. Mas isso é um exercício. Todo mundo quer 1 milhão. Mas não tá dito que tem milhares de caixas. A pergunta passou, parou uma caixa na tua frente. Eu nem tava analisando a reação em cadeia. Eu tava pensando na situação única. Eu comigo mesmo. Exatamente. Eu comigo. Se tu quiser apertar, eu não vou ter interferência sobre o que tu vai querer, entendeu? Tu pode apertar ou não, mas eu comigo, eu não vou apertar, velho. Eu não vou ser feliz por isso. Isso não tem. Isso não tem. Intervalo e volta, sem saber muito o que vai acontecer. Talvez o programa acabe, inclusive, no meio do intervalo. Se alguém pode apertar o botão, estamos tentando voltar. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Conseguimos voltar para mais 4 minutos de programa. Pelo menos 4 minutos de programa para toda a rede Atlântida pelas frequências da Atlântida. Vamos dar uma conferidinha na hora aqui, só para ter certeza mesmo. Vai no salmão. Rapidamente. E aí? Opa! Ah, meu Deus do céu! Eu não entendi o que ele falou. Tá dizendo que ele não aperta o botão. Vamos ao pronunciamento. Não, parou desse assunto. Vamos ao pronunciamento claro do deputado. Eu, durante o intervalo, apertei o botão do Maurício. Ai, cara, e alguém morreu. Sassa esse botão aí. Cid Moreira, tá com salmão aí, Cid Moreira? Estou pronto aqui. Tu aperta o botão, Cid Moreira? Já apertou algum botão, Cid Moreira? Acho que na hora de ir no banheiro já. Ah, o portão da descarga ali no banheiro masculino. Ah, no masculino sempre tá uma pauleira. Que loucura. Pessoal violento aqui, né, Cidão? Vai, Cidão. É muito violento. Vai lá, Cidão, vai. Aonde? No banheiro? Não, no salmo, Cidão. Ah, hoje eu estava com uma caganeira. Que isso, Cidão. Por favor, Cidão, por favor. Fui cagar 4 vezes hoje. Ó. Vai, Cid. Estou assado. Tô por aqui contigo. Estou assado. Tive isso, que Cid? Passar hipogloss. Quem foi que passou hipogloss? A minha mulher. Ah, bom. Aí tu levantou as perninhas, assim, tipo frango assado? Sim, estava ardendo deve demais. Deve ser uma cena, tu, Cid. Ah, mas pelo menos deu uma aliviada. Cid, tenta te preservar, né, Cid? Passou lenço umedecido no bumbum. Vai dizer que você nunca ficou com fiofó, sabe? Quando eu era gordinho... Eu em planeta. Ficava. Eu e o Victor Kramer caminhando no planeta, eu me assava todinho. Planeta Atlântida, é certo que eu vou me assar. Chega planeta, eu tenho certeza que eu vou me assar. Tá gordinho nas coxas, né? Tá gordinho nas coxas. Não, e o pior que não é coxa colada. Nas coxas. Coxinha colada. Vai lá, Cidão, manda bala aí, Cidão. E vou rápido que está dando umas voltas na barriga. Ah, só um pouquinho. Nossa. Gases. Quem mandou? Desculpa. Potter, eu não tenho culpa. Jason tá aqui. Sou Daniel Coelho de Massaranduba. De novo, ele, Maurício, só os mesmos. São os amigos do Maurício, cara. Vai acabar o tempo! Lá vamos nós com os salmos. Dedicado a você que está ouvindo o Pretinho Básico e apertando o botão ou não apertando o botão. Certamente tem alguém apertando o botão. Vai, Cid! No banheiro, Maurício. Acordo, sim. Infelizmente, horas. Não há tempo para mais na edição do Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e paciência para conosco. Voltamos amanhã, 1:00 PM. Boa noite.